Super Pop. Com os irmãos Music with Ellison e Juninho, virando todas pra você dançar. Super Pop. Super Pop Live. O verão chegou, chegou, chegou, chegou. A cidade do som está formada. The City of Sound is formed. Grita meu águia! Aí DJ Ellison, mete som meu compadre, não deixa essa galera parar de jeito nenhum. Abrindo as asas meu águia! Hoje eu vou dar-lhe a picada, picada, picada, picada, picada. Hoje eu vou dar-lhe a picada, picada, picada, picada, picada, picada, picada, picada, cima. Só quem tá feliz, bota o bracinho pra cima. Bora lá, Juninho. Eu quero ver esse corpo tremer aí, Duda. Chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou. Chegou pra vocês! O águia chegou! Chegou pra vocês! O águia chegou! E chegou pra vocês! O águia show de aparelhagem do Brasil! Everybody's going to the party, have a real good time. Endoida! Endoida! Endoida! Endoida, minha vila dos Cunhas! É mais um aniversário, parabéns! Vai subir. E aí, Alisson? Assim, ó. Hey! Oh! Hey! Oh! Hey! Oh! mãozinha lá em cima e bota na pressão. Pressão, pressão, pressão, pressão, pressão, pressão, pressão, pressão, pressão. Pega uma latinha, meu irmão. O pop é louco, o pop é bagulho louco. O pop é louco, o pop é bagulho louco. O pop é louco, o pop é bagulho louco. O pop é louco, o pop é bagulho louco. O pop é louco, o pop é bagulho louco. O pop é louco, o pop é bagulho louco. O pop é louco, o pop é bagulho louco. O pop é louco, o pop é bagulho louco. O pop é louco, o pop é bagulho louco. Louco, louco, louco, louco, louco, louco, bagulho louco. O pop é louco, o pop é bagulho louco. O pop é bagulho louco. Eu vi uma galera GDM por aqui. Tem alguém GDM, GDM, GDM, GDM, vocês estão por aqui? Por aqui. Eu vou fazer uma pergunta básica ali, ó. GDM no fundão. Quem é que vai até de manhã com a gente? É! Bora, Duda, eu quero sentir aqui, bora. Aí, Alisson, você pede daí, maninho. Bota o bracinho pra cima! Principalmente a torcida do Paysandu! Cadê? Cadê a galera do Papão? Cadê a galera do Leão? Joga a mãozinha pra cima! Torcida do Leão! Torcida do Leão! Torcida do Leão! Torcida do Leão! E agora, Juninho! Sube! Que não dependem de homem pra porra nenhuma. Cadê as mulheres que não dependem de homem pra porra nenhuma? Cadê, cadê? Joga a mãozinha pra cima, joga, joga, joga, vai! Bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate, bate, bate, bate, bate, bate, mão. Alô, Melly! Bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão. A torcida do Flamengo bate na palminha! Bate na palma da mão, bate na palma da mão. A torcida do Corinthians! Bate na palma da mão, bate na palminha, bate na palminha, bate na palminha, bate na palminha, bate na palminha. Quem não tem hora pra chegar em casa, bate tudo aí! Eu falhei bem. Diz. Amor, eu sei, te magoei bem. E aí? Mas vamos tentar conversar. Tentar conversar. Tentar nos reconciliar. Como é que é? Eu te amo tanto. E... custa tanto viver sem ti. Quero sem ouvir vocês aqui. Se tu ainda me amas. Mas aqui é muita gelada, como é o nome dessa galera aí, meu irmão? Levanta esse balde, que eu quero ver, que eu quero ver! Eu só te peço, só mais, só mais, só mais uma chance, só mais uma chance. Eu só te peço, só mais, só mais uma chance, só mais uma chance. Ellison, primeiro você. Se você estiver vendo aí, mande esse alô aí que fica super bacana aí, Ellison. Mande esse alô aí, ó. A equipe Pé de pano, Juninho. É a galera da equipe Pé. Quem é Pé de Pano aí? Bota a mãozinha pra cima aí. Vai, vai, vai, vai, vai. Normalmente o cara que é Pé de Pano é aquele cara que entra devagarinho, sem ninguém ver, em qualquer situação. E é por isso que vocês são aqui, ó. Minha equipe Pé de Pano tá no pop. Também meu amigo Federal, tá aqui com a gente, empresário Federal, ele que é parceiro nosso no evento aí do Braço Grande. Quem conhece a festa do Braço Grande no Horizonte, dia 8 de setembro, tá confirmado o Águia de Fogo Super Pop Live. E o balde da cerveja lá vai ser R$20 a noite toda. Você não vai enganar a galera, federal. O balde da cerveja, R$20 a noite toda. E os primeiros ingressos, R$15. É só procurar nos postos autorizados aí. A festa é dia 8 de setembro, lá no Braço Grande. Alô, Belardino! Soldar hoje, tá tudo em dias. Bora tomar uma, porra, vai, vai. Um, dois, três, toma! E eu dou bicada. Esse pop é uma parada. Rebola, e eu dou bicada. Joga a mãozinha direita pra cima. E dá-lhe bicada, dale. Deixa no batidão. Júnior Santorini, e vocês têm que aturar, pô. Aí, ó. Pum, pum, pum, pum. Aí o operador aumenta o subão pra ficar bacana assim, ó. Pum. Bem forte. É a batida do coração do águia aí, ó. É. A cada batida do coração da gente é um grito da galera que emociona cada vez mais. E é por isso que o Bob tá aqui na Vila dos Cunhas. Minha GDM, tamo juntos! Até de manhã! E essa é pra vocês! Você partiu meu coração. E se pra todos não quero mais, não servia pra você. E de mão dadas não ia andar. Eu acho que vou tomar uma aqui com a galera pé de pano, meu irmão. O jogo virou, como esse mundo gira. E os mafiosos! Não contou que pudesse mudar, que viria a me amar. Acho graça porque não restou nem um tiquinho. Meu parceiro Paulo do Golfe, alô Paulo do Golfe! Do meu Laginho, Paulinho. O jogo virou. Esse é parceiro, meu irmão, é irmão do Juninho, do Edson, do Tony Naginho. Eita! Agora vai sofrer na minha mão, prova do seu desprezo e solidão. A

passando e tu não toma uma atitude. Vou ter que ativar o meu modo lude. Feito um tapa na cara, essa é rápida, esperta. Vê se não fica moscando e recebe essa indireta. Meu chiclete favorito é o sabor de cereja. Se não for, pede muito, cala a boca e me beija. Eu já tô avisando. E aqui nos dá uma honra, meu amigo João Paulo, cara que fez toda a conexão aí do Super Pop com a Vila dos Cunha. Alô, João Paulo, você e a sua esposa, a dona Lorena César, Janone Deua, também tá aí, o César de Deua. Valeu, meu parceiro JP! Cadê o Fabrício do Chupado? Cadê o Fabrício? Adigaçados! Para acender, para acender, para acender, para acender, para acender. Conta comigo assim, ó. 5, 4, 3, 2, 1, vai! O fogo que... Cê tá pegando gingado na boca, Juba! Tô gostando de ver! Assim, assim, assim, ó! Ó, ó, ó! Direita! Direita! Direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, parou! Vai virar, vai virar, vai virar, vai virar, vai virar, vai virar, vai virar, vai virar, vai virar, vai virar! Cerveja no bar e pede no pacote que é mais barato. O pacote é mais barato. Pede no pacote que é mais barato. Não pega no garçom, pega no pacote que é mais barato. E pode pedir gelada que a gente tá pronto pra sacudir tudo aqui. E é assim: joga a mão pra cima, bate na palminha da mão, vai, bate na palminha, bate na palminha, palminha, palminha, palminha, palminha. Chama, chama, chama a tua amiguinha que tá paradona aí. Chama a tua amiguinha, bota pro salão, vai. Chama as amigas pra afrontar. Bota a bunda pra mexer aqui, eu boto pra aturar. Bota a bunda pra mexer aqui, eu boto pra aturar. Bota a bunda pra mexer e eu boto pra aturar. Minha GDM, bota pra mexer e ela bota pra aturar. E a gêmea da canção vai paralisar com o bundão no chão. Vai paralisar com o bundão no chão. E a equipe sexta-feira, lá de Santa Bárbara do Pará. Onde é que vocês estão? Onde é que vocês estão? Onde é que vocês estão? Alume da equipe sexta-feira de Santa Bárbara! É só no pacote, no pacote, no pacote! Empresários, William e a Kelly, ele já convida a galera pro dia 9 de setembro, Círio de Caratatela, e o sonho é do pop, meu irmão, para junto. Começou novo duelo, Jerry Smith tá mandando. Começou novo duelo, Nando Deca tá mandando. Morena jogando, solteiras jogando, vai. Parabéns novinha, tu ganhou o troféu do ano. Morena jogando, loirinha jogando. Parabéns novinha, sexta-feira, ganhou o troféu do ano. É tentando, loirinha jogando. Parabéns novinha, tu ganhou o troféu do ano. Parabéns novinha, tu ganhou o troféu do ano. Parabéns novinha. Grande amigo Rafinha, também o Rafael, o Moisés, o Matheus, também a Samara, o Valdo, o Marcelo também. Eita, galera bacana, Elison, o Luciano, a família Castro. É muito álcool e muito pop na veia. Pra mim você é a número um. Ajuda aqui, ajuda aqui, ajuda aqui, ajuda aqui. Vila dos Gulhas, bota o bracinho pra cima agora, vai! Vai! Vai! Vai! Explode! Tu tá, tu tu tarada, no balanço do chiclete, o chicleteiro vai dançar. Tu tá, no balanço do chiclete, o chicleteiro vai dançar. Tu tá, tu tarara, no balanço do chiclete, o chicleteiro vai dançar. Tô chegando. Vem comigo balançar. Eu tô chegando, olha o chiclete aí. O Wilson aumenta o som. Só quem tá feliz, bota o bracinho pra cima. Pega o teu amigo, pega a tua amiga e faz o trenzinho agora. Sexta-feira lá de Santa Bárbara, doido. Ontem sonhei que estava em Moscou, dançando um balanço na boate Costa Cona. Parecia até um frevo naquele cai e não cai. Parecia até um frevo naquele vai e não vai. Parecia até um frevo naquele cai e não cai. Parecia até um frevo naquele vai e não vai. Vem pra Costa, Costa Cor dança agora na dança do Costa. Vem, Paulo do Golfe! É o capiruto, né, rapaz? Meu patrão cabeludo aí com a gente, Alisson! Ele tá do teu lado esquerdo! Eu fiz uma fogueirinha, esperando meu amor. Tomou conta do terreiro. Bora fazer fogueira, bora fazer fogueira, bora fazer fogueira de novo. Peraí. Me empresta esse palito de fósforo aí, meu irmão! Um, dois, três, vai! Eu fiz uma fogueirinha. Ela ouvou cantar de alegria. Quem espera sempre alcança, meu amor já me dizia. Minha raiou. Ainda não raiou, mas vai raiar. Minha sereia São João é um amor. Minha raiou. Minha sereia São João é um amor. Eita, meu pop! Chefó do G3, alô, Genivaldo! Eu fiz uma fogueirinha, esperando meu amor. Tomou conta do terreiro, a o barro se esquentou. É madrugada, já chegou quem eu queria. Foi a dar espada, a sorte da beleza que surgia. Pra lá lá, eu vou cantar de alegria. Quem espera sempre alcançar. Coisa boa amanhecer com vocês, ô! Para fazer assim que fica bonitinho, ó. Fala pra mim aí de verdade, quem é que não tem hora pra chegar em casa aí? Bota o bracinho, bracinho. Quem é que vai amanhecer, eu acho, com o pop? Amanhã o pop não vai tocar no Domingão, porque a gente quer ficar com vocês aqui, tá bom? É de manhã. É de manhã. Bora lá! Bora amanhecer! Então vem, Alisson! Ela só quer encontrar um coração partido e também já tenha sofrido por amor. Senhor! Vou oferecer o que restou do meu peito pra ela. Juntar a minha tampa com a panela dela. Temperar a nossa vida e dar mais sabor. Ela aí, ela! Eu tenho um abraço pra te dar. Cê quer que eu leve aí ou você vem aqui buscar? Te prometo não te prometer nada. Não tem sentido te dar casa, comida e roupa lavada. Junto o dedinho com o pretendido aí, junto, vai! Se faltar amor, vamos fazer! Vamos fazer o juramento do dedinho. Juntar o meu midinho com o seu midinho. Então fechou, o trato tá feito. Aqui não tem assinatura, gente sela com beijo. Vamos fazer o juramento do dedinho. Juntar o meu midinho com o seu midinho. Então fechou, o trato tá feito. Aqui não tem assinatura, gente sela com beijo. Amarelo show! Bonitão, belezão. A equipe quebra firma. Edivan, Matheus do Gás, Wellington Júnior, Roy e toda a galera do Gusto Correia. Nelson, eu estou aqui ao lado da nossa equipe, a nossa equipe Santa Fé, lá de Santa Bárbara, e a equipe DM também. A equipe Sexta-feira, na verdade. Equipe Sexta-feira! E a equipe DM também. Vamos fazer aquela foto bonita, assim, ó. Mãozinha pra cima. Vai, Maninho! Eu vou falar o nome da equipe e vocês gritam bem forte. A equipe Sexta-feira! E parabéns a você que me fez entender que minha paixão não é você. Obrigado por demonstrar que esse amor falso. Obrigado! E parabéns a você que me fez entender. Minha equipe Sexta-feira, minha equipe DM também pode gravar que tá valendo. Obrigado por demonstrar que esse amor falso. Vamos até de manhã! Equipe Sexta-feira, DM. Pensando bem, você se... Pela sua história não vai acabar bem. Quando o que se faz, o que se paga. Ela foi influenciada por causa de uma amiga. E já agora eu vou ligar pra ela. Tá na notícia que ela tanto espera. Ela tá livre como um passarinho pra poder ficar contigo, baby. E alô, oi. E tudo bem contigo. Tá filé. Foi divertido me trair. Cala a boca, pois estava assim. Quando ele sim falou da lingerie, a que eu comprei pra ti. Tanto que eu te dei e te confiei. Mas onde que eu errei? Sua ingrata. E toma a culpa minha. Daniel Zeta. E aí? Tu sabe o que pensando bem, você se vê. Pra sua história não vai acabar bem. Você que se faz, é que se paga. Ela foi influenciada por causa de uma amiga. E já agora eu vou ligar pra ela. Tá lá notícia que ela tanto espera. Ela tá livre como um passarinho pra poder ficar contigo. E baby, alô. E tudo bem contigo. Eu só liguei pra perguntar se foi divertido me trair. Cala a boca, pois estava assim. Quando ele sim falou da lingerie, a que eu comprei pra ti. Tanto que eu te dei. Tá por aqui com a gente, mas só de querer. Thiago Silva, sua ingrata. Abraço, Thiago, Nenê. Gabriel, toda a galera do Celta Vigarista. Bora, Maxiel, bora, Maria do Salão. Danielson. Rapaz, o neguinho gata puta tá doido pra endoidar. Mais uma vez eu fui usado. Da sua parte nunca tive amor. É o ritmo do momento, pai. Bora, Ney Playboy. Melhor cortar uma pela raiz, antes que deixe alguma cicatriz. Eu só lamento, a gente acabou. Vai doer, vai. Vai passar, vai. Eu não queria mais, vou te deixar pra trás. Pode me bloquear, só me procura quando eu resolver me amar. Quando meu coração também quiser. E aqui eles uma, galera dos metralhas, o Guamã, metralha, meu águia, águia. Só me procura quando eu resolver me amar. Quando meu coração também quiser ficar. Isso já é uma enquete, hein, Nelson? Pro Círio, pro Réveillon. O que é que a galera quer com o Super Pop lá no Cidade de Folia? É o Melo de Batidão, que é o ritmo também tá chegando. É o Daí Playboy, Marília Mendonça, faz o sinalzinho da amizade. Deixa de mansinho, de mansinho, de mansinho, DJ L, devagarinho, devagarinho, devagarinho. Bora detonar! Alisson Joias! O meu tesouro só está com o avião. Bora, Alisson! Bora no porra, maninho! Eu gosto mesmo dessa vida e ninguém me faz mudar. Porque minha alegria é ver poeira no ar. Da queda indo pesado de estralar o mocotó. Pra quem é fazendeiro? De sua, beber cerveja gelada, tiro o gosto com batom. Tem forró marcando o pai, na minha hora e sol de som. Ei, ei, ei, ei, boiada, sério, cava no vaqueiro, começou a vaquejar. De visitar as mesas aqui, Alisson. Toda a nossa equipe quebra firma, garoto. E a equipe quebra firma, obrigado com carinho. Paulo do Golfe também. Beleza. Agora que eu fui entender, Duda, a bola tá na frente, papai. Eu gosto mesmo dessa vida e ninguém me faz mudar. Pesado de estralar mocotó. Dança de roxo colado, toma banho de sua. Bebe cerveja gelada, tira o gosto com batom. Tem forró com Xande aí, abre a mala e solta o som. Ei, ei, ei, ei, boiada, sai do cavalo vaqueiro, começou a vaquejada. Ei, ei, ei, ei, boiada, ouvidinha mais ou menos, nananana, pra tocona. Ei, ei, ei, ei, Buiu! Alô, Buiu! Pô, você e o nenenzão da Vila Fátima. Tá só esperando o dia 8, papai. A festa no Braço Grande. Essa galera tem mais de 10 anos de super pop. Só mais um pouquinho, mano. E é só no pacote japonês. O famoso Sadiente, bicho. E a equipe Mil Grau também com a gente. O Teco da Pena, também o Patrício, o DJ Darlan. E também o Alcimara, garoto. É Mil Grau. Até de manhã. Você é dona dos meus sonhos. Fico imaginando a tua boca dizendo assim. Vem, vem, vem pra mim. Vem, pode vir. Você parece criança que precisa aprender. O meu amor jogou fora, a vida continua, eu vou vencer. Não esqueça um dia, quando você menos esperar. Onde eu não estiver, a minha voz vai estar. Essa é a nossa galera GDM. Tem que tirar o chapéu, hein? Eles querem 10 pacotes, meu irmão. Bora, minha GDM! E toda a galera da Vila Martins! Os caras tão doidos pra me arrastar pra dar aquela galinha caipira. De manhã, de manhã! Família Sexta-feira também, Alisson, mande aí! Família Sexta-feira de Santa Bárbara! Sexta, sábado, domingo, segunda. Essa galera tá com a gente sempre! Meu parceiro Dudu, da Saveiro, o Vovozinho Prime! Me mata. Do Manuel dos Santos, tá aqui comigo! Disse Juninho, é só no pacote, meu irmão, cerveja! Eu quero te amar e ser feliz. E dizer a você do meu amor. Me dá prazer. Vem logo pros meus braços. Me alô, Federal! E se você não vem, eu vou. Manda uma gelada aqui pra gente, Federal! Pelo amor de Deus, papai! A noite está fria sem você, estou sozinha nesse quarto, ficar eu não vou. Eu vou curtir o som do meu coração. Meu parceiro empresário você, Federal, ele, o Paulinho do Golfe. Alô, Paulo! Festa de aparelho. É caravana de hoje! Eu sei que você vem. Esse som, o águia de fogo, pra quem com a gente? Júnior, Big e o Branco Messias. Fala, Braga! Equipe bebe todas, meu irmão! Toda a galera do bar do Bituca! Faz o S, faz o S, faz o S, faz o S. saudade, aperto o peito, sem você não dá pra te esquecer. Eu fecho os olhos, eu não consigo, não consigo, só quero te amar. Só música, pai, de Cuba! Parceiro Rafinha Sample, ele, a Carolzinha também, toda a equipe, sexta-feira! Não aguento mais a dor que você deixou. Tô sofrendo, meu amor, sofrendo de amor. Ai, ai, ai, só quero te dizer, falar que eu te amo e não vi. Por aqui com a gente, João Marcos, ai, ai, no depósito JR. Dor que você deixou, tô sofrendo de amor. A Maísa e o Luciano, ai, ai, pra todo mundo! E a nossa equipe sexta-feira agradece o carinho, a moral. Na verdade, é vocês que mandam aqui no Pop, garoto. Number one. Bora, DJ Alisson! Quem é que não conhece aonde começou a evolução do som que ninguém superou? Há mais de meio século pensando em você, sempre está na frente, é o número um. Olha o Juninho da Pimenta, Juninho da Pio Motos, som, o Madison Paparazzo, Alô Gabriel, Eduardo, Primos da Fá. Tudo que é novo começa aqui, só os melhores DJs pra você se divertir. Qualidade de som sempre vai existir, enquanto houver o número um, poderoso Rubi, a nave do som, Rubi. Banda Cali, o bicho vai pegar. É só olhar atrás do queijo, bicho. Vai, Murinho! Quando lembro dos momentos que hoje, Milson, hoje, paisano, faz boa! Dos teus beijos, e aí? Eu sou maluca, sou louca por você. Segura aí, Genivaldo! Tá chegando o bingão do Silvano! Meu amigo, parceirão! Silvano, já 4 de novembro, o maior bingo da região norte! É o 13º bingão do Silvano! E o Pop Live confirmadíssimo! E mais a carroça da saudade! Premiação de 50 mil reais, galera! E a cobertura toda da equipe Fato da Carroça! O bicho vai pegar! Bora pra cima que o Pop vai tá lá! Se ele tá, meu irmão, ó! Meu parceiro Negão, assessor do Paulo do Golfe, da família Catapulta, valeu! Minha equipe quebra-firma também, meu empresário Ney! Ele é o famoso 16 toneladas! Me perdoa, me entreguei pra outra mulher. Desculpa se eu não fui fiel pra você, mas agora farei tudo o que você quiser. Eu te peço, esquece o que passou só porque eu te quero. Eu te amo. Me perdoa, perdoa, me perdoa. Ai, é pra cima. Alô, Bezerra, lá vem ela, Bezerra. E a nossa equipe técnica aí do Complexo Pop, o Negão do Pop tá na área. Alô, Dário! Vou sair pra algum lugar onde eu possa encontrar alguém. Amor, amor, amor. Chega de sofrer assim, você preferiu me trair. Sofrer, não vou. É o Pop na Vila agora! E quem sabe eu encontro um novo amor que me tire essa dor e me faça. esse CDzão. Vai rodar, meu irmão. Só penso nos momentos que eu passei junto a você. Já tentei, mas não consigo te esquecer. Volta, vem me ver. Eu não. Emoção Alexandre da equipe sexta-feira. E aí, essa esposa, inclusive, já tá aqui confirmando, acertando na festa do Braço Grande, pra vinda da equipe sexta-feira de Santa Bárbara, pra estarem com a gente. Tá aqui já conversando com o Federal. Deixa tudo certo que essa equipe é nossa, papai. Fim de semana, chega a noite, é um convite. Toda a galera se reúne e vai pro pop. Eu me arrumo, faço as unhas e o cabelo. Passo perfume pra você. Senti meu cheiro, o Super Pop tá tocando e a festa tá lotada. Vou te procurar, com você vou dançar. O que você quer? Quero voar com a águia. Bota pra subir! Pra subir, pra subir. E subiu com a águia. Mexe duas asas! E subiu com a águia. Vou voar. E subiu com a águia. Vou voar. É o águia, o águia, o águia. Assim, ó. Um, dois, três. Você. Ei, 007. Sentimento, orgulho de momento, não levou nada, só atrapalhou. A nossa história chegou ao fim. Também confesso que sinto em mim, baby, a saudade que me falou. Ainda tem o seu nome. Olha o nome do pop! Chevalho disse, é só apertar no botão, papai. Junto está seu nome, é o meu. Ainda tem o seu nome. Só no caque, só no caqueado. DJ Ellison. Só no caqueado. DJ Ellison Júnior. Eu te dava esse domingo, festival, hein? Ele sempre faz uma apresentação essa. É o Águia de Fogo.